Paz e alegria. Aleluya. Eu quero dedicar essa próxima música, essa adoração ao Senhor, a duas pessoas que foram inspiração para que ela brotasse no meu coração. Uma delas é Ana Paula, minha irmã, que clamou pelo milagre da vida dela. E o Isaac chegou. E a outra pessoa que está aqui essa noite, que Deus resgatou da morte, é o meu pai, Pastor Márcio Valadão. Cadê o papai? Pai, seu milagre chegou, pai.